Eu tô paquerando todas essas mulheres gostando do Sim Siqueira. A palminha da mão lá em cima comigo. Tchá, tchá, tchá, tchá. Está bonito demais. Eu estou te paquerando e não tenho coragem pra te dizer. Tô paquerando, eu estou te paquerando. Fique sabendo, tô paquerando você. Esse teu jeito, menina, me deixa louco. E aos poucos mexe com meu coração. Durante o dia, te paquero da janela. A lua bela clareando a escuridão. O vai e vem dos casais e eu sozinho. Como eu queria nessa hora te encontrar. E no teu corpo matar minha ansiedade. Mandar a saudade, mora em outro lugar. Tô paquerando, eu estou te paquerando. E não tenho coragem pra te dizer. Tô paquerando, eu estou te paquerando. Fique sabendo, tô paquerando você. Fico contente quando alguém fala seu nome. Me bate logo uma vontade de te ver. Se eu encontro um amigo ou uma amiga, primeiro papo é perguntar se viu você. Tudo que quero é teu amor e nada mais. Viver feliz e te fazer feliz também. Só assim podemos construir um lar. Isso depende de nós dois, mais ninguém. Ei, Gavião do Forró! Segura o balançado! Eu estou te paquerando. E não tenho coragem pra te dizer. Tô paquerando, eu estou te paquerando. Fique sabendo, tô paquerando você. Esse teu jeito, menina, me deixa louco. E aos poucos mexe com meu coração. Durante o dia, te paquero da janela. A lua bela clareando a escuridão. O vai e vem dos casais e eu sozinho. Como eu queria nessa hora te encontrar. No teu corpo mata a minha ansiedade. Mandar a saudade mora em outro lugar. Tô paquerando, eu estou te paquerando. E não tenho coragem pra te dizer. Tô paquerando, eu estou te paquerando. Fique sabendo, tô paquerando você. Fico contente quando alguém falar seu nome. Me bate logo uma vontade de te ver. Se encontro um amigo ou amiga, primeiro papo é perguntar se viu você. Tudo que quer é teu amor e nada mais.